Deixou. Tá, como é que a gente vai fazer, tipo, a ordem das coisas que a gente vai falar sobre os Avengers? Sei lá, cara, fala qualquer coisa sobre os Avengers, né, meu? A gente fala aqui que. Vamos contar só spoiler, vamos falar todos os spoilers do filme. Agora pode falar spoiler, os diretores deixaram. Verdade, já deixaram meu. Meu, Hulk punheteiro, né, meu? KKK, zap. KKK. O que de eterno. Hulk, homem feminista, desculpe por ser homem, girl. Desculpe por ser homem. Manda áudio operada. Tá, vamos lá então. Olá a todos e todas, eu queria dizer que foda-se o cinéfilo. E hoje a gente vai falar sobre Vingantes, fim de papo. Esse filme aí que tá fazendo bilhões aí. Um filme pequeno. Três Sim. pessoas tiram só. Assistiu eu, meu Lon e minha avó. Porque ela pensou que era. De pernas pro ar 3. O de pernas pro ar 3. Ela foi enganada. Pô, aí zoou, hein? Qual foi a tua impressão sobre o filme, cara? Tipo, manda aí a crítica cinéfila muito louca. Ah, eu achei que a representatividade do filme foi bem adequada, sabe? É, eu gostei muito da iluminação, os ângulos de câmera foram geniais. É, achei que o papel muito bem representado pela Scarlett Johansson, na hora que ela pula lá e fica duvidando quem que vai morrer quem, daí no final ela acaba morrendo mesmo. Muito ótimo o filme. Eu dou 3 de 8 porque não é Poderoso Chefão 2. Mas se Não fosse. é um cidadão Kane. Cidadão Kane. Esse é foda. Porra, velho, eu só tenho uma palavra sobre esse filme. O quê? Hulk de terno. Mas são três? Não, é só uma palavra, tudo junto. Hulk de terno. Eu gostei muito do Hulk de terno, gostei também do Hulk punheteiro. Sim, que ele velho. ficava com o É braço o fininho. bração da punheta, né? Ele fica com o braço fininho e o outro grandão. É, tem ótimas participações desse filme também. Tem o Hulk Paulista, que é aquela cena que eles voltam pro Tô passado ligado, tô lá, daí ligado. tá o Hulk só de shortinho. Paulista da praia. Tem o Hulk homem feminista. Desculpe por ser homem, grrr. Quem Tem mais? Caramba, o Hulk tanto Hulk nesse feminista já é filme. o Hulk vegano, né? Verdade, o Hulk vegano. É, tem o Hulk de terno também, o Hulk Sim. deputado. Vamos começar pelo início. O que que tu achou, tipo, do jeito que eles resolveram toda a putaria que eles fizeram no primeiro filme, no Guerra Infinita? Ah, até que eu achei bem compreensível, né? Porque no filme tem aquele bagulho lá que o Thanos tinha destruído as joias do infinito do presente. Daí faz sentido eles terem que voltar pro passado. Até aí tudo bem. Sim. O que não faz nenhum sentido É o Doutor Estranho falar que aquela. O Stark morrendo era o único jeito de salvar o universo. Que ela não fez sentido nenhum para mim. Caralho, era só Capitã Marvel colocar a luva. Era só É, isso. basicamente isso. Era só a Capitã Marvel botar a luva. Ó, tantas coisas podiam ter acontecido. Podia ser a Feiticeira Escarlate lá. Ah, deixa eu paralisar o Thanos aqui. Daí paralisa o Thanos. Daí, enquanto isso, a Capitã Marvel vai na máquina do tempo. Pronto! Resolveu, alguém morreu? Não, provavelmente só o Hulk ficou com o braço magrelinho lá. Mas todo mundo vive bem. Não, não, tem que matar o Stark e a Scarlett Johansson. Cara, sabe que eu fiquei puto? Que a principal coisa desse filme foi apresentada em O Homem-Formiga e a Vespa. O filme mais merda que tem. Eles apresentaram a coisa mais importante para o Ultimato. Ah, não, não. Homem-Formiga e a Vespa não é o filme mais merda. Pode até ser bem merda, mas Não, não é mentira. nenhum. Tem o segundo Tem Thor. o. É, o Thor Mundo Sombrio. Ah, esse sim, cara. Esse aí de cagar. Teve teu também. Eu não gostei muito do Soldado Invernal. Aliás, todos os filmes da Marvel, o segundo filme, sempre é ruim pra caramba. Não, o Soldado Invernal eu acho que é um dos melhores. Sério? A única coisa que eu Sim. gosto do Soldado Invernal é aquela cena do elevador. Mas Ah, que aquela não é cena só. do elevador é legal. Aquela Que cena do elevador. eles trouxeram nesse filme, né? Sim. Com a cena do Capitão América no elevador no, e Ah. não acontece nada. Raio Hydra. Muito, muito bom essa cena. Muito Tem. bom. Ó. Filmes da Marvel, segundo que são ruins. Homem de Ferro 2. Tem o. O Homem-Aranha 2 vai lançar agora, então não dá pra falar muito. Guardiões da Galáxia 2 eu não gostei. Você não gostou? Nossa, achei muito melhor que o primeiro. Guardiões da Nossa, Galáxia. eu achei o primeiro muito melhor. Ah, não. É que, O. Vai, sei fala. lá, eles meteram um negócio do Pai Planeta, sei lá o quê. Fiquei meio, ok. Não, Eu não aquilo assisti lá. até o final, então, tipo. Ah, beleza. Ah, não. Então você tem que assistir até o final, porque tem. O que faz aquele filme muito legal é o finalzinho que eles pegam um personagem lá que. É que. A Eu história tô do ligado filme. qual final, eu tô ligado final. Ah, então beleza, eu vou falar aqui isso. Spoilers de um filme de 2000 e... 2000 quando? 2017? 2017, é. Beleza, então. A história do filme, basicamente, o Quill, ele tá doidão porque ele descobriu que ele tinha pai. Só que acaba num negócio meio genérico que é, ah, você não sabia, mas o seu pai tava sempre perto de você. Daí eles constroem um personagem muito foda, que é o Yondu. Que antes ele era meio Sim, merda, sim. daí ele fica legal. E no Porra, o final. negócio da flechinha dele é mó foda. Muito, muito da hora. E daí no final, ele acaba morrendo, só que a morte dele não é muito uma morte bem genericona. É tipo. Sim. Você entende? Ah, legal, ele morreu e foi justo. Foi tipo a morte. Deixa eu pensar aqui. Foi tipo. Porra, eu compararia com a morte da. Puta, qual é o nome da Verge lá? Da Gamora? É tipo a morte Da da Gamora. Gamora. Eu compararia com essa morte, só que aí a Gamora É, volta. pode. Não, não voltou. Ela meio que. Não, tá, mas ela voltou de uma maneira. Eles não largaram do É, personagem, o problema entendeu? é que agora ela foi meio que aniquilada lá pelo estalar lá do Tony Stark. Não, ela não foi. Foi porque ela não apareceu no. Primeiro que ela não apareceu no enterro do Homem de Ferro. E ela não tá na nave Sim, é que enquanto ela eles estão. era de 2014, ela nem conhecia o Homem de Ferro, tá ligado? Eu Justo. acho que ela terminou a batalha ali e vazou. É, pode ser, mas eu acho que ela morreu, porque tem aquele bagulho lá do. Quando o Homem de Ferro estalou o dedo, ele matou todo mundo que era do exército do Thanos. E teoricamente ela era do exército do Thanos. Não, mas ela não tava lutando pro Thanos. É, isso é verdade. Então, mas ela. Se ela tivesse morrido, teriam mostrado. É. Com certeza. Justo, justo. Enfim, voltando. Eu acho que também foi muito próximo com a morte do Loki. A morte do Yondu. É, só que o Loki também não morreu. Ah! É a quarta vez que ele volta. Não, não, não. O Loki morreu. Agora, eles fizeram aquele bagulho lá do Não, o Loki de seu. 2019 morreu. É. Agora tem uma outra timeline que o Loki escapou. É, não, é. E ah, cara, esse negócio da Marvel é muito chatão, cara. Esse negócio de linha do tempo alternativa. Nossa, é muito merda. Porque, tipo, eles, vamos devolver as pedras para não fuder a linha do tempo. Aí eles roubam o martelo do Thor de uma linha do tempo. É. Eles fodem toda a outra linha do tempo matando Thanos. Caralho, velho. Eles fuderam um monte de linha do tempo pra salvar só a deles, tá ligado? É. Não, e tem mais uma coisa que é incrível. Caramba, eu tava na ponta da língua agora. Ah, é. Eles pegaram uma das cenas críticas do filme, uma das mais importantes do filme mais merda da Marvel. E não é nem o Homem-Formiga e a Vespa, é do próprio Thor, o Mundo Sombrio. Pois é, né? Eu fiquei pensando como é que eles devolveram essa pedra. Verdade. Tipo, Como é chegou e que. espetou a Natalie Portman com o um negocinho de novo. É, pode ser. O. Não, mas não foi só por causa da cena das joias. Mas o próprio Thor pegar o martelo dele lá, daquela realidade, Sim. daquela conversa melosa com a mãe dele também teve, que foi meio cringe, mas beleza. Ah, eu gostei, pô. Ah, eu gostei também. Eu achei que foi uma conversinha legal, mas. Agora, em geral, eu achei que o filme foi muito foda. Só não gostei de uma coisa. E essa coisa me deixou puto e eu tô puto até agora por causa disso. Fala. Capitão América tiozão. Nossa, cara, aquilo não faz Porra, nenhum sim. sentido. Eles constroem uma hora de filme explicando como funciona a regra da viagem do tempo. Se você volta, não afeta o futuro. Beleza. 2 segundos depois. Oh, toma aqui, Sim, Sam, tá meu ligado? escudo. E se ele tivesse voltado, ele teria voltado no mesmo lugar que ele saiu, tá ligado? Sim, é. E se ele tivesse ficado na linha do tempo, seria uma linha do tempo totalmente nada a ver com Sim. aquela. Aí eu fiquei tipo, tá, se o Capitão América conseguiu voltar com o tempo, se eles mataram Thanos, eles não têm por que voltar se eles já mataram Thanos, entendeu? Porque não teria o Thanos. Sim. Então É. não teria nem a invasão do Exato. Chitauri. É um bagulho bem paradoxo mesmo. E outra, uma coisa que me deixou triste também é que eles fizeram isso com o Steve Rogers justo quando ele tava mais. Ele nunca teve nenhum desenvolvimento de personagem. Ele sempre foi, o Capitão América, eu sou legal e patriota. Beleza, justo. Daí agora ele literalmente tem mais personalidade depois do Guerra Sim. Infinita e ele tem algum poder. Que é segurar a Mjolnir. E daí ele fala: ah, não, beleza, acabou seu contrato, Sim, tchau, é obrigado. que ele ficou muito overpowered e os caras tiveram que tirar. Ah, será que foi isso? Não, Porque, meu tipo, problema. no contexto da história, sim, mas também o Chris Evans já não tava muito a fim de fazer mais personagem. Sim. Eu acho que tinha um jeito melhor de aposentar ele. E eu gostei daquela cena lá do Capitão América usando Não, eu o achei foda. colete, foi da Ô, hora. meu, mas eu não consigo. Eu saí do filme e, sei lá, saí com um gosto estranho, assim, meio. Tipo, é isso? Porque. Foi justamente a mesma coisa. Eu senti a mesma coisa por causa do Chris Evans lá. Cara, sei lá, é que eles prepararam uma coisa tão foda no Guerra Infinita que eu acho que, mesmo sendo muito foda, o Ultimato eles não conseguiram, tipo, entregar tudo. Principalmente porque eu acho um Talvez. negócio Vai. meio preguiçoso colocar, tipo, viagem no tempo como a resolução. Não, justo. Mas é que, tipo, eu não sei como eles conseguiriam fazer sem a viagem no tempo. Começa por isso. Porque, tipo, o Thanos acabou com as joias. Então eles vão fazer o quê? Eles Sim. vão. Eu acho que o filme não tinha como arrumar isso sem viagem no tempo. É, tipo, meio impossível. Daí, o que perguntar? Qual que é o grande problema? Tem vários. Tem o filme é insatisfatório, porque mata quem não precisava matar. No caso da Viúva Negra, que vai ter filme agora. Ah, E viu? o. A Viúva Negra, eu acho que já tava, sei lá, não fazia mais nada. Não, é. E também, tipo, no sentido que eles mataram a Viúva Negra e o Sim. Tony Stark, que são os dois que tinham os contratos mais caros da Marvel. Sim. Eu achei extremamente desnecessário matar daquele jeito lá. Tudo bem que, ah, caro, sei lá o quê. Ah, e vão voltar. Tanto que a Viva Negra vai ter um próximo filme. Talvez o Sim. Tony Stark não volte. É. Mas eu achei que esse filme também foi um encerramento da Marvel para introduzir o próximo universo, certo? Próxima Sim. pegada. Agora eles vão introduzir É, multiverso, e sei eu lá o achei que quê. não. Pelo menos é o que eu vi com Sim, Homem-Aranha. vai ser isso daí mesmo. Vai ser uma pegada mais Marvel Sim. mesmo, que é meio tosco, mas beleza. Eu acho meio preguiçoso também esse negócio de ficar viajar. Ah, beleza. Jeito inteligente de resolver um problema. Mas e se a gente colocasse viagem no tempo e universo paralelo, meu? Sim, mas isso já tem na Marvel, só, tipo, a viagem no tempo que eu achei meio Não, eu escroto. acho que esse negócio da Marvel de colocar viagem no tempo em tudo, dos quadrinhos mesmo, é muito tosco, cara. Porque Sim, é tosco. É é bem preguiçoso, né? preguiçoso. Bem preguiçoso. Eu acho que seria muito mais foda se eles lutassem contra o Thanos fudido. Tipo, aquele Thanos já meio aposentado. Talvez seria mais foda mesmo. Talvez se fosse ele, só que com poder ainda. E aí. A mesma motivação. Sim, aí ele pode, sei lá, ele manda. Não tem um jeito de destruir as joias. Ele tem que, tipo. Segurar. Aí ele, sei lá, o que ele faz com as joias é. Aí eles tentam matar ele. Só que aí ele vê que, tipo, ah, não, a mesma motivação do Thanos de 2014. Tipo, ah, eles não. Eu matei metade do mundo, eu fiz um favor e agora eles estão querendo voltar, entendeu? Aí agora eu vou destruir todo o resto e é isso aí. Sim, Eu acho que seria seria. mais foda. E outra, eu achei que a motivação do Thanos do primeiro filme era tipo, era mal, mas você consegue entender. Sabe? É um negócio meio Sim. não algo meio empático, mas tipo, você entendia. E nesse filme, depois que ele descobriu lá que ele conseguiu o sucesso, ele tava muito a vou matar o resto do universo. KKK, vou matar o universo. É muito. Sim, e perdeu muito, tipo, o impacto, porque era de 2014, ele não conhecia ninguém Sim, lá. sim. Então é meio merda. É, concordo, concordo. Concordo. Sei lá. Mas eu não sei como é que eles iam fazer o Thanos de 2018 lutar contra o Thanos de 2014, contra os Vingadores ainda, mesmo depois de estar todo Por ferradão. isso que eu acho que tinha que estar tá ferradão, porque, tipo, ele não consegue lutar tão bem, entendeu? Não, tudo bem, não consegue lutar tão bem, mas lembrando que ele conseguindo lutar tão bem, não conseguiu vencer. Ele quase perdeu para os Vingadores. No, e nem toda a equipe, era só tipo uns cinco negros. Imagine Sim. ele ferrado. Talvez só o Homem-Aranha já desse. Daí talvez não ia ficar tão emocionante. E a luta final. É. A luta final do Ultimato, eu achei. Porra, foi incrível, cara. Acho que eu nunca vi Foi uma. foda a luta do Thor, do Capitão América, do Homem de Ferro contra o Thanos. Não, não, de todo Só que, mundo. caralho. Não, sim, mas essa parte aí eu achei foda. Só que eu fiquei tipo, meu, o Thanos, sem nenhuma joia, consegue cagar a pau, tipo, metade dos Vingadores. Ah, foi mal, foi mal. Eu caí o meu celular aqui. Pode voltar. Ah, beleza. Pode voltar a mexer. Ah, tá. Não, é que eu achei escroto que o Thanos, sem nenhuma joia, consegue cagar a pau metade dos Vingadores. Ah, é verdade. E daí ele com quase todas as joias. Vou dormir aqui. God, seems like a thousand years ago. I fought my way out of that cave. Became Iron Man. Realized I loved you. I know I said no more surprises, but I was really hoping to pull off one last one. The world has changed. None of us can go back. All we can do is our best. And sometimes the best that we can do is to start over. I saw all these people die. I keep telling everybody they should move on. Some do. But not us. Even if there's a small chance, we owe this to everyone who's not in this room to try. We will. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. I like this one. Um furo que eu achei meio estranho é que a Nebula esqueceu de falar todo mundo das coisas, tá ligado? Ah, é verdade. Isso daí foi bem zoado, meu. Ela esqueceu de falar que... tinha que matar alguém pra pegar a joia da alma. Aí o pessoal chegou ali, opa, pois é, né? Ah, mas também eu não sei muito bem o que, eles iam fazer naquela hora. E eu achei que aquela regra lá do... Ah, o que você mais ama é balela, cara. É muito balela. Primeiro porque... Não, será que se eu levar um cachorro lá que tu ama e matar, funciona? Se você levar um mendigo que você nem conhece e matar, provavelmente ia funcionar ainda. Ah, eu acho que não, acho que não. Sabe por que, eu acho que ia funcionar? Porque essa lei, essa regra é muito balela, cara. Porque tem que ser a coisa que você mais ame, certo? E daí vai lá o Thanos, que, entre aspas, ele não tem amor nenhum, e ele não tem amor nenhum, ele é meio que um psicopatão. Não, ele tem... Sim, ele é um psicopatão, mas ele tem um amor meio estranho, tipo, pelas filhas, tá ligado? Principalmente pela Gamora. Tá, justo. É, beleza, o Thanos é justo, mas o Clint não faz nenhum sentido, porque o que ele mais ama, entre aspas, é a família dele, não a Viúva Negra. Aquilo lá foi um puto... Não, eu acho que faz até sentido, mas aí eu fiquei na dúvida. Se o Gavião Arqueiro tivesse jogado naquela hora que ele sai correndo pro abismo, será que funcionava? Porque, tipo, sim. Não é a Viúva Negra que tá sacrificando, ele que se jogou. Sim, e outra, isso que aconteceu foi isso também, a Viúva Negra que meio que se sacrificou também. Não, tá, mas eu entendo mais porque ele também soltou. É, sim. Mas é isso ele... que... É isso que eu tô falando. Essa regra de ser o que você mais ama é balela. Eu acho que se alguma coisa cair lá e tiver morta, mas, tipo, morreu caindo, é válido. Essa é a regra de verdade. O Caveira Vermelha só tá lá pra zoar mesmo. Tá zoando. Trolei, pegadinha, canabum. Era você poder ter jogado, sei lá... Deixa eu pensar aqui, alguém que você... Podia ter jogado o Nandomor aqui, né, meu? Podia ter jogado PlayStation aí, nossa. Imagina se o Gavião Arqueiro não gostasse da Viúva Negra, né? E ela cai de graça. Beleza, cadê a joia? Você gostava dela? Ah, ela era meio chatinha, né, meu? Porra. Zoou o bagulho, hein? Não vai ganhar também. Ah, outra coisa que eu não gostei, eu acho que todo mundo concorda mesmo, eles fizeram um filme pra dar um hype pra Capitã Marvel, fizeram um monte de coisa e ela não faz absolutamente nada no filme. Sim, chega assim, oi, vocês não me conhecem, e tipo, ninguém pergunta quem tu é, ela já tá no QG ali. Ah, não, Super não. The Ghost. É, conheceu, pô, mas foi tipo no, no, na cena pós-créditos do bagulho. Ah, tá, minha cara de quem vê cena pós-créditos nessa porra. Eles conheceram ela na cena pós-créditos do Capitão Marvel, inclusive. Ah, se fuder, nem vi Capitão Marvel. Ah, então. Ótima Não, escolha, aí. inclusive. Aí ela só chega lá, eles matam o Thanos e ela vai embora. Aí É. o Thanos vai destruir o universo e ela tá de boa. Tá, sei lá, salvando uns camponeses em outro planeta. Nossa, cara, achei muito merda. Achei merda também o jeito que ela. Ah, é. Vamos lá matar o Thanos, galera. Ah, mas o que, quem garante que agora a gente consegue matar ele? É que antes vocês não tinham eu. 2 segundos depois, aliás, 2 horas de filme sem ela. Todo mundo Sim. indo muito bem. Vocês não tinham eu, ela fica 5 minutos e vai embora. É, tipo isso. Tipo, fica muito fácil se vocês tiverem eu, se fodam aí. Beleza. E eu até achei legal as cenas que ela apareceu. Não, Eu não, não achei tem isso, legal, não. só que eu acho que ter esperado pra depois do Ultimato apresentarem a Capitã Marvel. Sim. Talvez outros personagens também seria. Eu acho que se Tá. colocassem alguns outros personagens da Marvel mesmo no. Se colocasse, sei lá, os X-Men seria foda, cara. Talvez seria mais foda que a Capitã Marvel. Seria foda, mas teriam que ter apresentado antes, aí fode. É, verdade. Os Inumanos, tem a série dos Inumanos, Pois é, né? Dizem que é uma merda. né? É, deve ser mesmo, mas eu não duvido nada. Tem um pug gigante de CG. Falam que essa é a única coisa boa da série. Porra. É, dá pra ver quão bem tá indo a série. E também no filme eu fui muito spoilado no super, comprando comida pra assistir durante o filme. Como assim? Tipo, indo lá pegar pipoca? Daí chega um trouxa, ah, o Homem de Ferro Tipo, eu morre. tava na fila ali do caixa. Não, eram uns gurizinhos atrás de mim. Eles ficaram, ah, não, porque o Thanos morre 2 vezes. Eu fiquei tipo, como assim? Ah, eu não posso ficar irritado com spoiler, porque eu tinha. Tá ligado que vazou cena antes de lançar o filme, né? Tá ligado? Daí eu falei, caramba, tem que ver. Daí eu vi tudo. Eu sabia a história inteira do filme antes de começar o meu assim. Porra, eu só sabia Quer dizer. de tudo rolando na morte Ah, sim. do Homem de Ah, Ferro. Monstro do Homem de Ferro. Ah, fala. Porque, cara, eu tava no Twitter triste de boa, não tinha nenhum spoiler. Aí eu fui ver um vídeo que alguém curtiu. Aí era tipo aqueles negócios de lanchonete de guardanapo, tá ligado? Aí eu puxo o Sei. guardanapo e embaixo tá escrito: Homem de Ferro morre. Ah, isso é da hora. Ah, Nossa, eu nunca fiquei tão puto. eu fiquei puto de saber que o Homem de Ferro morre porque eu fui procurar os spoilers, né? Daí quando eu achei o Homem de Ferro Por morre, quê? eu falei, ah, não é possível isso. Não faz nem sentido. Daí quando eu fui ver o filme, continuou não fazendo sentido. Ah, cara, eu já suspeitava, tá ligado? Porque ele tem um salário muito Não, absurdo. alguém ia morrer. Isso é óbvio. Eu achava que quem ia morrer era só o Chris Evans. Não precisava matar o Robert Downey Jr., mesmo ele sendo que ganha mais. Ah, eu acho que foi bom ele morrer, tipo, porque já deu de filme do Homem de Ferro, tá ligado? Não, precisava ter mais filme do Homem de Ferro, mas tipo, ele continuando sendo meio que um. Mesmo que ele fosse. Ó, se acontecesse com o Homem de Ferro o que aconteceu com o Chris Evans, eu aceitaria numa boa, cara. Tipo, um Homem de Ferro que se aposentou como Homem de Ferro e agora só é meio que o um mentorzão. Isso Fosse seria tipo um Nick legal, sabe? Fury. É, tipo um Hank Pym. Ah, tá ligado? Então, se fosse tipo um Hank Pym, beleza. Cara, Mas. eu. Pode falar. Não, não pode falar, eu não ia falar nada. Não, eu acho que eles tinham que não ter matado a Shuri no Guerra Infinita. Eles Com o mataram? estalo. Sim, com o estalo. Ah, achei que ela tinha Ela. morrido antes. Não. Aí eu acho que não tinham que ter matado ela e feito ela, tipo, começar a juntar ela com Tony Stark pra ela ser a Coração de Ferro que tem nos quadrinhos. Ah, mas a Coração de Ferro não é meio merda nos quadrinhos? É, talvez se fizesse um negócio meio que ela e o Tony Stark, seria mais legal do que aconteceu mesmo com a própria Coração de Ferro nos quadrinhos, que é a coisa mais ridícula. Que é tipo, Sim. nos quadrinhos a Coração de Ferro, ela. Agora eu estou no. Deixa eu fazer aqui uma armadura do Homem de Ferro. Daí ela faz, daí aparece o Tony Stark. Sim. Ah, você quer ser o próximo Homem de E Ferro? também achei meio escroto Pepper com a armadura do Homem de Ferro. Achei legal até, mas eu acho que não. Não é legal, mas é tipo meio É do bem nada. do nada, eu acho que é meio merda, porque. Ah, beleza, tá aqui a Pepper, Homem de Ferro. Ah, legal, nunca mais vai aparecer, ela não vai fazer nada com ele. Exato. Até porque eu acho a Pepper um personagem muito Eu chato. também, cara, eu nunca gostei muito dela. De vez em quando aparecer de boa. Mas sei lá. Passar muito tempo com o personagem é meio. Ok, já deu. Cara, eu acho que ninguém teve. Nenhum herói da Marvel teve nenhum interesse amoroso que prestasse até agora. Nenhum. O do Capitão América é um lixo. Fizeram uma série, mas não desmerece o fato de ser um lixo. O do Thor é tão ruim que eles mataram ela no meio da história. Não matar literalmente, mas tipo, ah, beleza, não vai aparecer mais. É, tipo, até zoam Né? isso no filme. Tipo, ah, ela era minha amante aí. Mas do Pantera Negra é Ele tem um foda. interesse amoroso? É que eu não assisti Pantera Negra. Sim, é. Puta, qual é a atriz que faz mesmo? É aquela lá que é. Que é, Eu acho que é a é Lupita aquela que é a Nyong'o. carequinha? É. Ah, beleza. Que é aquela que sobreviveu enquanto ele morreu? Calma aí. É a Lupita. Beleza. É Lupita? É a Lupita? Foda. Acho que. Não lembro agora qual filme que eu achei. Não é o. É, ela tá Viu? em 12 anos. 12 anos de sei lá o que é lá? É, ela tá Ah, no da filme. hora. Da hora. Ela até ganhou um Oscar por esse Aí filme. sim. Ah, aquele lá é um filme bom. Ah, é filme tribão. E não, ela também fez Nós. Ah, mas sim, nossa. Nós, tipo, ela tá. Tipo, o filme é meio merda, mas tipo, ela tá tri bem. Porque ela faz dois personagens, pá. É da hora. Ah, é o. Esqueci o nome dele agora. Putz, cara. Putz. É o. Não tá vindo Ah, na cabeça. É é o tipo o. Jim Carrey negro, O esqueci o nome Jordan dele. Peele. É o Não, não, Jordan não. Peele. Não, não. Que Não. Jordan Peele? É o O Jim Carrey diretor. negro. Esqueci o nome. Que Jim Carrey negro, velho. Como é que é o nome dele, cara? O Que que fez ele o burro do faz? Shrek? Ah, o Ed Murphy. É o Ed Murphy, ela é tipo o Ed Murphy, então. Aquele filme que ele faz só dos personagens. Você já viu aquela foto dos Vingadores, se fosse Não. feito nos anos 90? Que é tipo, o Ed Murphy é o Sam, o Brad Pitt é Caralho, o Homem de Ferro, agora que eu e percebi, o o. Ed Murphy fez o Pantera Negra bem antes em Um Príncipe em Nova York, né, velho? Cara, o Tony Stark agora tem uma filha também, né? Na verdade, será que ela vai. Será que eles vão investir nela? Eu acho que não, ela tem uns 5 anos no filme. Não, mas sei lá. Fazer um time skip, sei lá. Tipo. Porra, mas eles já fizeram. Eles já fizeram um puta time skip. De 5 anos. 5 anos não é nada. 5 anos não é nada. Tipo, ó, sabe o que seria legal? Nossa, olha, acabei de pensar. No terceiro filme do Homem-Aranha, fizerem um time skip de, sei lá, uns 10 anos. Daí o Homem-Aranha tá mais velho e ele meio que trabalha nas empresas, nas indústrias Stark, como, sei lá, diretor de produto. Uhum. Não é importante. Daí tá lá a dona, que é a filha do Tony Stark. Quer dizer, a dona não, a dona é a Pepper. Daí a Pepper chega com a menininha. E a menininha fala, ah, eu quero vingar o meu papai, não sei o quê. É, Vingadores. Os novos Vingadores. Como é que é? Young Avengers. Daí essa menininha, ela meio que é do manto do Homem de Ferro. Isso seria legal até. Ah, seria legal. Mas, cara, se eles fizerem aquele gurizinho do Homem de Ferro 3 pegar o manto do Homem de Ferro, vou ficar. Nossa, seria muito merda, cara. E ele apareceu no enterro. Ele apareceu no enterro. Aquilo lá. Eu olhei pra aquele cara, nada a ver no enterro, e falei, ué, o Homem de Ferro? Daí, ah, não, é o gurizinho do Homem de Ferro. Eu pensava que era o Tom Holland, eu fiquei confuso. É, então, eu falei, é o Homem de Ferro. Eu falei, o Homem de Ferro, né? Era o Homem-Aranha. Cara. Sim. Homem-Aranha? Nossa. Brisadão. Então, eu achava que era o Homem-Aranha. E ele nem aparece no enterro, nada. O Homem-Aranha, não sei se aparece no enterro, na real. Então. Só se fosse ele, mas aparentemente é o molequinho do Homem de Ferro 3. Pois é, aquele cara. Ah, ele tá atrás do Capitão América no enterro, eu vi. Ah, beleza. Justo. E. É. E o. Caralho, a gente esqueceu de falar do Thor Alcoólatra. Ah, é o Thor Pansudo. Sim, jogando Fortnite. Thor Fortnite. Esses dias eu fiz uma notícia com isso. Que aquele cara que ele xingou lá, o Noobmaster 69. Ah, velho, foi muito bom, eu ri pra caralho na cena. Acho que a maioria das cenas que tava o Thor eu ri pra caramba, cara. E a cena, eu não sei se, eu acho que eu sou muito doente. Porque na hora que o Tony Stark morreu, eu tava 100% preparado pra falar, beleza, ele vai morrer. Vou aceitar isso. Daí minha irmã começou a chorar do meu lado. Daí eu falei, ah, não vou aguentar. Comecei a rir, cara. Comecei a rir muito alto. E aconteceu isso no Guerra Infinita também. Ela começou a chorar que o Homem de Ferro, o Homem-Aranha morreu. Saca aquela cena? Sim, lá? Sim. E eu já sabia que ele ia morrer. Daí eu comecei a rir também. Não sei, cara. Eu começo a rir quando fico muito desesperado. Velho. Ou quando em cena é muito dramático. No cinema tinha uma guria do meu lado. Eu acho que um cara também, tipo, chorando muito. Muito, muito. Quando o Tony Stark morreu. Você não riu? Eu não ri, mas, tipo, eu fiquei ok. Ficou chorando tipo, também, né? Tava. Você não abraçou ela? Nossa, essa cena seria foda, hein? Vem cá, gracinha. Vem cá, gracinha. É que ele. Minha mãe falava que quando o bebê chora tem que dar mamar. Chum! Zip! Seria. Velho, eu gostei que eles arrumaram o Thor com o Ragnarok e Guerra Infinita sim, e Ultimato. Sim. Nossa, Ragnarok foi, eu acho que. Sem brincadeira, depois de Doutor Estranho, eu acho que Ragnarok é um dos meus filmes favoritos. Não? Cara, meu é Guerra Infinita, mas eu gosto muito de Ragnarok. Não contando Vingadores. Não, né, sim, cara? Sim. Daí é foda comparar. É tipo pegar Vingadores e, sei lá, De Pernas pro Ar 3, cara. Não compara. Não, não se compara De Pernas pro Ar superior. Verdade. Por acaso, no Ultimato, tem a Ingrid Guimarães segurando o Me reunir em formato de dildo? Acho que não, né, galera? Cara, agora eu tô imaginando os Vingadores, só que versão atores brasileiros. Como é que seria? Nossa, é o... Deixa eu pensar aqui. O... o Thor seria o cara que zoa ele toda hora, saca? Como é... Esqueci o nome dele agora. Puta. Que foi lá em Arco Verde. Que cara... A toda Globo, saca? Não. Esqueci o nome dele agora. O que tem até sticker dele falando, bora tomar uma? Porra, não faço a mesma coisa, velho. Babudo, ele é babudo. Ah, deixa eu procurar aqui. É a toda Globo, cara, famosão. Meu, o Tony Stark, eu tô vendo aqui, o pessoal fala que seria o Alexandre Nero. Tá ligado? Alexandre Nero. Alexandre Nero. É o que fez o Imperador naquela novela lá. Ah, sei. Justo, justo. Ah, não, é. Tá ligado? Eu acho bem justo. Justo. É o Fábio Assunção. O Thor é o Fábio Assunção. Cara, o Wagner Moura seria um bom Capitão América. O Wagner Moura? Será? Ah, não sei, cara. Eu tô... Ele já foi Capitão Nascimento. Ele pode ser América. Justo, justo. Se o Wagner Moura é o Capitão América, nada mais justo que aquele cara lá que você gosta, que tem nas séries do seu Guilty Pleasure. Esqueci agora qual que era. É de uma youtuber que você vê, não é? Porra. A VTube. Como é que é? O Jordi, eu acho. Ah, o... Puta. Felipe... Como é que é? Felipe alguma coisa. Que termina com um I no final. Sim, sim. Tô ligado. Ele é o... Didone. Nossa, ele é o... Felipe Didone. Ele é o... Muito justo ele ser o Homem-Aranha. Caralho, acho justíssimo. Homem-Aranha. A gente tem que achar um papel pro Celton Mello, cara. Pode. Ele é o Rocket. Porra, seria... Bah, ele é foda. Ou o Groot, não, velho. Não, ele tem que ser o Rocket, porque ele já interpretou o Crash no... Não sei se você já viu o Celton Mello como Crash Bandicoot. Cara, falando no Groot, eu acho que poderia saber quem... O Bamba. O Bamba. Bamba foda. Bamba foda. Ou o MC Ban. Não, não, não. O Bamba, ele tem que ser... Ele tem que ser o... Ó. Ele tem que ser o Parrudão. O Drax. Ah, tô ligado. Sim, sim, sim. Sim. Ele ou, sei lá, algum gordão da Globo que não é tão gordão assim. O DJ lá, o André Marques. O André Marques vai ter que ser o Drax, então. Boa. Leandro Hassum. Não, mas o André Marques, ele... Caralho, o Leandro Hassum magro. Ele vai ser o Quill. Ai, não. Cara... Quem que... Putz. Fala, fala. Sabe quem poderia ser o Rocket, velho? Quem? O Matheus Nathier Gaeli, não sei como é que se fala, o cara que fez o Chico em Cidade de Deus. Não, Alto da Compadecida. Quem do Alto da Compadecida? O Chico. Foda, foda. Não, não é o Chico, é o João Grilo. João Grilo? É. Ah, foda, foda. Ele fez o Alto da Compadecida também, não fez? Sim, é o João Grilo do Alto da Compadecida. Nossa, eu tava confundindo, esquece. Você falou... Não, é. Eu falei Cidade de Deus sem querer. Não é que você falou Cidade de Deus e o que veio na minha cabeça foi o meu nome não é Johnny. Por quê? Qual é esse cara? Não, não, não, meu nome não é Johnny que tem o Celton Mello. Ah, não, tem um filme, sim, mas, sim. Vamos ignorar essa pequena... acho justo a Ingrid Guimarães ser a Capitã Marvel. Sim, justíssimo. E eu acho que o Nick Fury tinha que ser a Fernanda Montenegro. Por quê? Porque é a Fernanda Montenegro. Ah, verdade. Único... Eu acho que ela seria um bom Nick Fury. Bota lá... Não, não, tem... Coloca um tapa-olho nela. Beleza, beleza. Tem mais a personagem feminina. Aquela braçuda da Globo. Não sei se você sabe. Ela tá no Verão 90. Qual que é o nome dela? Acho que é Cláudia Raia. Ah, Cláudia Raia, tá ligado. Camila, cara, agora foda, eu pensei numa foda. Aqui pra ser ou a Viúva aquela Negra. Que todo mundo puxa saco. A Camila Pitanga. Da Globo também, que é novinha hoje em dia. É. Ó, justo... A Marina Ana Rui justo, Barbosa. Né, que ela é ruiva. Ah, tá, Marina Ana Rui verdade, Barbosa. Verdade. Eu acho que ela tinha que ser a Feiticeira Escarlate. Cláudia Raia devia ser... A Cláudia Raia, na real, devia ser a Viúva Negra. Imagina cair numa chave de braço da Cláudia Raia, mano. Você perde cinco anos da sua vida. Caralho, Cláudia Raia... Eu acho que ela não tem o físico ela pra fazer. Ela é a Hulk, não. Mulher. Ela já tá fora da idade pra fazer. She-Hulk, Cláudia Raia. Ela tem 52 anos. Essa é uma boa, nossa, cara, imagina. Nossa, dá um socão na parede. Porra, cara, isso aí prédio. É uma boa. Você é louco. Caralho. Cota, fez o quê? Putz, qual é o nome daquele ator? Puta merda, esqueci. Nossa, aquele cara, ator agora tu me negro contou. Que ele lutava capoeira numa novela das seis, eu acho. Porque eu sei, é o... cara, tá na ponta é da o língua Ramos, o nome lá, dele. O Lázaro Ramos? É o... Sério? É o Lázaro Ramos? Ah, não é possível, cara. Eu chutei o primeiro ator... É, é Lázaro Ramos. Calma. O Pantera Negra. Eu não lembrava do nome dele. Lázaro Ramos, exato. Ele podia ser o... O Falcão tem que ser algum... Pantera Negra também seria foda. Se, tipo... Ele já sabe lutar uma capoeira. O Hélio Bolsonaro, meu. Caralho, Kid Bengala, Nick Fury. Ah, esqueci o nome dele agora. É o... Esse aí seria foda. É um tiozão da Globo que ele faz... Ele representa velhinho agora na Globo. Ele fez tipo... Tá ligado a novela que teve recentemente do cara que é basicamente Capitão América? Que ele descongelou no presente, mas ele era do passado? Puta. Não sei... Então, tem essa novela. Ah, daí tem é... o cara que era tipo o sidekick. Calma aí, deixa eu procurar do cara aqui. Que era descongelado, e ele era tipo um tiozinho. Tá. Ele podia ser o Falcão. Porque ele é meio carequinha. Calma, deixa eu ver quem é esse cara aqui. É, Espelho da Vida. É. Espelho da Vida é o nome da novela? Putz, deixa eu ver. O quê? Meu, tem o Robson Nunes, velho. Caramba, cara. O Robson Nunes, o cara que apresentava Disney, né? O Zapinzone. Nossa, cara, não é possível isso. É, eu acho que ele apresentava o Zapinzone, ou eu tô viajando muito. Tem muita cara de ator genérico da Disney Channel. Ele tem muito cara do cara do Zapinzone. Cara, é muito bizarro. Já viu? Como, já notou como todo ator da Disney Channel é igual, cara? Isso é muito estranho. Logan Paul e Jake Paul igualzinho, cara. Só pra você ter ideia. Os dois são quase... Sim. Quase irmãos. Mais que sim, irmãos. Sim, os caras são quase irmãos, né, velho? Nada... Foi? Não. Porra, o Robson Nunes foi o que apresentou o Zapinzone, velho. Foi. Calma aí, deixa eu procurar acho qual que cara é. Que tá falando. Porque eu não sei. Acho que não. Eu vi esse Cosme do Santos. Cosme do Santos? Mas ele parece ser muito novo pra ser esse cara que eu tô pensando. Sério? Deixa eu ver aqui uma foto mais dele. Não, ele é mais velho ainda. Não, não é ele. Não, não, esse cara seria muito bem fazer uma adaptação. Não, real, é um tiozão com um chapéu, do, assim, uma barba branca. Do Falcão, cara. Eu queria mais do Falcão mesmo, que o Falcão é meio carequinho, Falcão idoso. Ah, relaxa, cara, vamos pra outro personagem. É, pra fazer cara, o deixa eu pensar. Doutor Estranho, tem que ser o Dr. Rain, né, mano? Caralho, o Doutor Estranho, o Dr. Rain, putz, quem tem uma puta cara de Doutor Estranho? O cara que faz o que a gente falou que faz o Tony Stark, sabe? Ele é meio grisalhão, né? Sim, o... Puta. É, seria uma boa. Tá, enfim, tá ligado. Alguém com mais cara. Ele é bem grisalhão, eu também pensei. De Cumberbatch. Não sei, cara. Calma. Esse cara que foi na Jovem Pan esses dias, qual que é o nome dele? Regis alguma coisa. Já viu? Nossa, cara, ele tem mó... Ele tem uma barbicha igualzinho do Doutor Estranho. Caralho, velho. Acabei de ver uma coisa aqui. Justo. O Homem-Formiga ser o Fábio Porchat. Ah, é, ó. A gente já sabe quem podia ser o Quill, que... então. Podia ser o... Fala. Gregório Duvivier. Caralho. Humoristas, meu. Podia ser quem? Podia. Podia? Ah, então o... Não, ele podia ser o Rocket. Danilo Gentili Quill. Danilo Gentili é o Peter Quill. Putz. Não, cara. Peter Quill podia ser o... Puta, qual é o nome do cara? Cauã Raymond. Caralho. Ah, mas o Cauã Raymond não é engraçado. Ai, o Cauã Raymond. Ele... Ah, não, ele é engraçado. Ele fez de penas pro E3. É verdade. Nossa, a participação dele do... Você viu o negócio de penas pro E3 falando nisso? Porra, então pode. Alguma coisa do filme, seja o que for. Nossa, cara. Que negócio. Ah, não tem que passar mesmo. Não, não vi nada. Ó, só vi que estavam reclamando que não tava passando quase nenhuma sala. Que, tipo, eles fizeram um Oculus Rift para as pessoas se masturbarem. Daí você decide quem vai aparecer no vídeo pornô do Oculus Rift. Daí tem uma sequência do filme que é basicamente o Cauã Raymond no Oculus Rift. E eles falam que essa é a cena mais engraçada do filme. E é só o Cauã Raymond no Oculus Rift, cara. Caralho. Não tem nada demais. Podia ser o... Nossa, justo. Caralho, o Dr. Sim podia ser o Rodrigo Lombardi. Fez Salve Jorge. Sim, ele fez. E falando em Salve Jorge, Falcão. Sabe quem poderia ser o Falcão? Vamos ter o seu Jorge. Vamos dar um destaque pra esse cara que eu falei mais agora há pouco. Procura Regis Tadeu. Nossa, cara, é muito bizarro. Regis Tadeu. Mas ele tem muito a pegada do tiozão jovem, como sabe? É que, é? Que tem o Tony Stark. Qual é? Parece o cara que canta os... Nossa, a barba ele dele é o cara parece que ele é um ele membro do Smash cara, Mouth. Até o óculosinho do Smash Mouth, cara. Sim. Mas é o... Ele é igual. Ele é punk. Parece que ele ficou preso em 2000. Tem mais alguém? Calma lá. Caralho. Quem vai ser o Loki? Tem que ser o Melien lá. O amigo do Carlos, do Rasson, do Leandro Rasson. O Loki. Carlos Melien. Ele é o Loki. Podia ser. Ah, sim, sim, sim, sim, sim. É Carlos Melien o nome dele? Ele podia ser o Loki. Ele podia muito certo ser o Loki. Putz, calma aí. Cara, esse aí, esse sim é bom, velho. Foda, foda. É o Marcius Melheim. Mais algum? Um bom Loki. É, Marcius Melheim. Bem Loki, né, meu? Esse aí é bom, ele seria um bom Loki. Caramba, a gente... Bem Loki, meu. Cara, O Loki também podia ser o Marcelo Adiné. Olha, se o Wong não fosse chinês... Porque ele já tem todo o negócio da imitação que o Loki tem, entendeu? Ele vira outras pessoas. Aí mete também aquela mulher das antenas, tá ligado? Do Guardiões da Galáxia. Coloca como a Tata Werneck. Ah, nossa. Aí sim. Aí sim foi fundo. Nossa, já, bah, já dá eu pra acho que gravar, já né? Tá pronto o nosso cast. Avengers! Assemble. Nossa, uma hora já. Caramba, vamos encerrar. Então, dá a tua nota aí do filme. O que tu achou? Considerações finais aí. Ah, o filme eu achei que foi um... Caramba, cara, foi um 9,8 de 10. A única coisa que eu não gostei mesmo foi o Capitão América tiozão. Aquilo lá podia... Nossa, só de fazer aquilo lá, cara, me deu vontade de estrangular alguém. Mas de resto, o filme foi muito bom, cara. Até a morte do Stark, que eu não gostei muito, eu aceito, cara. Eu aceito isso aí. Eu aceito. Já tá no quinto passo do luto. É a aceitação. Ah, é. Aceitação. Aceitação. Primeiro, negação. Raiva. Qual que é? Eu queria ver eu mesmo na baganha com os irmãos russos. Pô, por favor, traz aí o Tony Stark de volta. Faz que nem o Doutor Estranho no filme, né? Eu vim barganhar. Dormammu, eu vim barganhar. Outro filme foda. Eu achei esse foda. Acho que Ragnarok e Doutor Estranho, melhores filmes da Marvel até agora. Quer dizer... Sem contar Vingadores. O primeiro Homem de Ferro também é muito bom. Verdade, é muito bom mesmo. Eu só não gostava muito da música, mas... Porra, música Marvel também nunca acerta em música. Não, é assim. Não a música mesmo. Eu acho que as músicas do... É tipo o soundtrack que tem no filme, saca? Que ó... Tum-num-num-num, eu acho muito ruim, cara. Não sei porquê. Mano, a única soundtrack memorável da Marvel é a dos Vingadores. Essa aí é a única memorável que tem. Eu acho que a segunda que é eleita pra ser possivelmente memorável é aquela do Thanos, música clássica, saca? Depois que ele tá no jardim, daí começa a tocar lá. Bah, essa eu não consigo lembrar. Sabe, aquela é muito boa, cara. Eu gostei. E a Marvel nunca acerta em música. Eles estão melhorando nesse quesito. Tô melhorando. E... Uma hora dessas contratam o Hans Zimmer. Colocam uma guitarrona. Faz que nem Batman vs Superman, né, velho? Cara, o Batman vs Superman deve ter sido o pior trabalho do Hans Zimmer. Ah, não. Eu acho que ele também fez a música pra Liga da Justiça. Ah, Segundo pior trabalho, então. Porque, ó, Watchmen, foda. Até o Espetacular Homem-Aranha 2, que não é um filme tão bom assim. Velho. A música é muito boa. O Homem-Aranha 2 é o melhor dos Homem-Aranha. Não, o Espetacular Homem-Aranha 2. Ah, tá, o Espetacular aí, sim. Ou com o Andrew Garfield. E olha que eu gosto, eu acho que é um dos meus filmes favoritos também, Homem-Aranha. Eu acho. E eu acho meio escroto, prefiro a trilogia do Tobey Maguire. Eu não sei por que eu gosto, cara. Eu acho que eu gosto porque tem a Gwen e eu gosto muito da Gwen. Ela, me ela morre. Passo o zap. É, daí ela morre. Mas é que no primeiro filme ela não tinha muita personalidade. Daí no segundo ela tem um pouco mais e morre. Boa. Igual o Capitão América no Ultimato. Então eu vou dar pra esse filme uma nota 7, mais pra 8. Mas, sei lá, eu saí meio... É isso? Meio pau mole, né, meu? E eu acho que ainda não é um De Pernas Pro Ar 3, mas é um bom filme, cara. Cara, esse filme me fez levar uma coisa agora. O que vai ser da Marvel? Só tem um destino muito escuro pra Marvel agora. Porque acabou. Que, tipo, eles têm bons atores e tudo mais. Todo mundo vai ir pro cinema pra assistir filme de super-herói, é da hora. Só que você tinha muito. O Homem de Ferro e o Capitão América era muito simpático, cara. Sem eles, parece que você tirou duas vigas muito importantes da Sim, Marvel. agora vão ter que achar alguém para substituir esse papel aí de liderar, porque a Capitã Marvel não tem muita personalidade, tá ligado? Ela é meio. Nossa, não. Nem a atriz. Nem a atriz. A Brie Larson é Não, chata pra caramba, ela cara. consegue fazer coisa legal. Só que, tipo, ela como Não, Capitã olha. Marvel, eu acho que não funciona. Eu não acho que ela não foi tão ruim assim como Capitão Marvel, mas eu não Eu achei ela acharia melhor, não. foda. Aquela entrevista lá do. Você viu a entrevista dela do Eu Thor? vi, eu achei bem escroto, na real. Nossa. Eu acho que. Coitadinha do Thor. Eu gostava da ideia que tinham na época, quando iam escalar quem ia fazer a Capitã Marvel, que era a Ronda Rousey. Que Seria legal. legal. Ah, mas ela é muito bombada pra ser a Aí Capitã que tá a Marvel também. porra. Cagar o Ah, mas Thanos a na Capitã Marvel, porrada. ela é meio. Tinha aquele bagulho de ser a Mônica Rambeau. Da Rambeau, aliás. Pra ser a Capitã Marvel original. Que a Capitã Marvel original, ela era. Ela, tá ligado? A pilota, junta Sim. com a Carol Danvers. Ela que é a Capitã Marvel original. A que tem a filha. Sim. Calma aí que eu tô. Ah, sim, ela vira a Capitã Marvel, né? Tô vendo. Sim, É. porque começa com o Capitão Marvel. Daí depois ele passa o manto pra ela. Daí, enquanto isso, a Carol Danvers, ela era tipo a Miss Marvel. Sim. Daí. Ah, mas sei lá. Se a Brie Larson se ajeitar um Eu pouco, acho acho que que dá dá pra pra fazer um. fazer. Tinha um que ter esperado pra depois de Guerra de Ultimato pra apresentar melhor o personagem. Pá. Sim, Mas eu acho sim, sim. que Ah, se nem. fizerem algo legal, acho que ela consegue tomar o lugar aí do Tony Stark e do Capitão América. Ah, não. Não, Pra tomar o tomar o lugar não, lugar mas do Tony tipo, tomar Stark o e Capitão lugar América? como. Tipo, liderar esse. Tá cativante. É. Ah, quem eu acho que tomou o lugar digamos, do Robert Downey Jr., do Chris Evans, vai ser o Peter Quill e o David Sim, Cumberbatch. sim. O Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch. Falei quem? David. David? Nossa. David, foda. David. Enfim, o Doutor Estranho. O Doutor Estranho é muito Sim. simpático. Acho É, que ele é ele é foda. foda. E o Peter Quill, eu não tenho nem É. muito o que Mas eu dizer. acho que o Ele Doutor foi o único Estranho tem personagem que mais eu lembro. potencial para isso, porque agora vão apresentar os multiversos, essas coisas, e ele vai. Aí ele é dos principais aí. Sim. É, concordo. Ele e o Homem-Formiga também. O Homem-Formiga é um potencial, Olha. ó. O Homem-Formiga teve um filme bom e um filme ruim. Quem também teve um primeiro filme bom e uma sequência ruim? Homem de Ferro. Exatamente. Vai, ó, tá mas eu gosto da sequência. Eu não acho, tipo, eu acho pior que o primeiro, mas não é ruim. Ah. É. Não é tão ruim. Eu acho que não é tão ruim. Eu acho que o 3 é muito Sim. ruim. Mas o 2 não tá, é. Tá, então, caralho, a gente já tá mais de uma hora aqui. Outro podcast. Outro podcast já. Outro podcast. Então é isso e beleza. Acabou esse programa aí. Então siga lá nas redes sociais do podcast. Arroba CNT. Pod... Como é que é o arroba? Underline. CNT Underline Podcast. Siga lá, TV Maresol. O que, que isso tem a ver? Sei lá, mano. Outras afiliadas da Rede Metrópole, que agora a gente é tudo da Metrópole, sim. Né? E segue lá, então, arroba Cisco Diniz, segue o Melon aí com até o... É Melon Gamer. Melon Gamer. E... Melon, sou muito gamer. Ah, mas eu sou muito gamer. E... Meu, o filme do Sonic. Então, esse formato aí desse podcast é meio novo, pá. E então, se vocês gostarem, tipo, falem pra gente, pá, show, né? Se quiserem mais desse tipo de episódio, a gente tá tentando diversificar as coisas um pouco também. O último episódio foi há 4 semanas, mas foi o Procrastinator lá. Então, sim. É, eu acho que é isso. Fica em paz aí, vocês ouvintes. E é nóis. Paz.